E o Brasil tem que aproveitar o contra-ataque. Partiu o rival do homem do jogo. Lá vem ele, partiu o Ronaldinho. Essa posição legal. Ronaldinho botou na frente, pé esquerdo, bateu. Gol! É goleada do Brasil! Brasil! As fases com o Ronaldinho, grita Brasil, Brasil. A torcida tava ali pegando no pé do Ronaldinho, mas louca pra ver ele fazer um gol, Falcão. É um grande ídolo do futebol brasileiro. É bom demais ganhar da Argentina, de goleada é melhor.